Estamos de volta com o Rádio Oficial Convida e hoje a gente recebe professor, empreendedor, empresário, Jarbas Caiado de Castro Neto. Professor, a gente falava do sucesso, na verdade, da trajetória e do sucesso da optoeletrônica. E as grandes empresas, como é o caso da Opto, têm se preocupado em se aproximar da comunidade ao seu redor, da sociedade em que ela está incluída, com ações de responsabilidade social, ambiental e até com fomento a atividades culturais, artísticas, esportivas. Eu sei que a Opto, inclusive, está relacionada à questão de rally, não é isso? Como é que a Opto se coloca nesse atual momento que a gente vive, que a sociedade demanda uma presença mais humana das empresas, vamos assim dizer? A gente tem várias atividades nesse sentido. Uma bem que eu gosto de falar muito é do lado, no bairro que a gente fica lá no Santa Felícia, tinha alguns terrenos abandonados lá e a gente tratou de fazer, dentro da nossa limitação, né, fazer praças, né? Então a gente fez uma primeira praça que é colada lá da Opto, que era uma praça para a comunidade local, né? Porque eu acho que, quer dizer, como eu falei, né? Quer dizer, a gente nunca pode estar isolado do mundo, certo? Então, a primeira comunidade nossa é a comunidade de vizinhos, né? Então, nós fizemos uma pracinha super legal, certo? Do lado da Opto. A gente mantém toda a responsabilidade nossa. E uns 2 anos atrás, a gente fez um projeto super legal também do lado, no outro lado da Opto, um terreno grande lá abandonado. Nós conseguimos, com a prefeitura, autorização para fazer um bosque, a gente chamou de Bosque dos IPs. Nós plantamos 500 IPs amarelos nesse bosque, né? E já faz 2 anos, né? Todo dia eu passo em frente àquele bosque, eu fico torcendo para as árvores crescerem logo, porque é impressionante, em 2 anos... Quando deu a florada amarela do IP, ficou maravilhoso, sabe? E eu imagino, toda vez eu fico imaginando daqui a 10 anos aquelas árvores grandes, né, com 10 metros de altura, todas amarelas, como que vai ficar bonito, né? E então esse é um exemplo local bonito. A gente tem na cidade também, a gente tem plantio de árvore nas ruas. Se você olhar nas ruas de São Carlos, tem as árvorezinhas que a gente planta lá, que tem uma plaquinha. E na parte esportiva, a gente tem na USP, existem vários tipo grupos, né, que acabam se transformando em tipo empresa de estudantes para atividades de esportivas. Sabe? Então, tem, por exemplo, o Aerodesign, né, que é a gente patrocina 100% do Aerodesign, da engenharia aeronáutica. E os estudantes, eles participam, fazem o desenvolvimento desses aeromodelismo, certo? Só que aeromodelismo que tem um desafio, né? Então, eles são campeões mundial. Nos últimos 3 anos, eles foram campeões mundiais, quer dizer, foram campeão no Brasil, depois foram campeão mundial, certo? Em carregar máximo peso com um aeromodelismo pequeno, carregar máximo peso, e tem outros desafios que estão no meio aí. A gente patrocina também a equipe Baja, patrocina a equipe Fórmula, certo? E é o patrocínio, certo, de recursos físicos, recursos financeiros, certo? Pagar viagens, certo? A gente tem uma tenista de São... dois tenistas de São Carlos que a gente patrocina, certo? Patrocina todo o custo deles. E tem outro projeto que eu me envolvo pessoalmente, que é esse do Rally, né? O Rally dos Sertões. No início ele era um desafio para mim, quer dizer, eu não sou piloto profissional e eu queria utilizar um pouco da minha capacidade de inovação para fazer, competir nesse rally e ter posições boas, né? Eu já cheguei a ser na geral, em 5º lugar na geral, do Rally de Sertões, tem um monte de troféu lá que eu já ganhei. Hoje o Rally de Sertões é o 2º maior rally do mundo, ele só perde para o Dakar, né, que aconteceu agora em janeiro, né? E então, depois do Dakar, o Rally de Sertões é o maior. E para mim é um desafio nesse sentido, né? Ter uma posição num lugar que eu não sou profissional, tá uhum. certo? Posição de destaque, né? Isso eu estou cada vez conseguindo mais. Agora, como a gente sempre quer ter alguma coisa associada a alguma coisa que tem impacto na sociedade, então, paralelo ao Rally dos Sertões, a gente tem uma atividade social na área que a gente trabalha, que é de oftalmologia. Então, a gente montou uma clínica de oftalmologia de primeiro mundo, contrata dois médicos e um assistente técnico, e essa clínica aí, ela vai andando nas 10 cidades que o Rally para, certo? O Rally são 10 dias, cada uhum. dia vai de uma cidade para outra, e essa clínica de oftalmologia, ela faz atendimento de oftalmologia na cidade que o Rally vai chegar, certo? Então a gente atende mais ou menos 100, são 100 atendimentos por dia, quer dizer, dá 1.000 por ano, que todo ano a gente faz 1.000 atendimentos de oftalmologia. Onde o Rally passa é onde o não tem estrada, certo? É justamente o Rally está lá porque não tem estrada. Então tem lugares que a gente vai que o oftalmologista mais próximo está a 500 quilômetros, por exemplo, certo? Então a pessoa que está sendo atendida é uma oportunidade única, certo? Então a gente faz esses atendimentos e quem precisa de óculos, a gente faz a receita e depois confecciona o óculos por nossa conta uhum. e a gente leva lá e entrega óculos um por um, certo? Esses óculos aí para essa população. Quem a gente acha alguma doença, a gente encaminha, certo? Quer dizer, a pessoa sabendo que ela tem uma doença, certo? Ela fica mais fácil ela ir, quer dizer, ela sabendo só, eu acho que tem, eu acho que não tem, não vai, acaba não indo. Mas agora, se ela fala, você tem tal doença, em tal lugar, vão te atender, e aí já faz o encaminhamento para o SUS, certo? E a pessoa é atendida. Isso é super gratificante, porque, primeiro, Na faixa etária mais dos estudantes mais novos, muita gente, muita criança, ela não aprende, não é porque ela é burra, porque ela simplesmente ela não enxerga o quadro negro. Certo? Então a professora está lá escrevendo no quadro negro e ela simplesmente ela não está vendo nada, porque ela não tem o óculos, certo? Ela não sabe que ela precisa. É difícil quando você. Quer dizer, se você tem um óculos um dia e você quebrar, você sabe o que é enxergar. Agora, se você nunca enxergou na vida, você não sabe o que é. Uhum. Então, para isso, a gente tem feito uma mudança super interessante nas escolas, certo? O grau de aprendizado nessas escolas que a gente atende, certo? E as pessoas mais de idade também, né? Quer dizer, a pessoa de mais de idade, ela tem a chamada presbiopia, né? Ou vista cansada, e ela perde a capacidade de fazer trabalhos assim que dependem, por exemplo, tipo bordar, né, que depende uhum. da agulha ali, ela não consegue enxergar mais. Aí vocês doando um óculos simples, que custa pouco, certo? É um óculos de leitura, a pessoa volta a poder fazer esse trabalho, certo? Que é mais, precisa de uma visão de mais próximo, né? Visão próxima, né? Certo? Uhum. Então o Rally de Sertão tem as duas. Tem a parte de a social, né, e tem a parte competitiva, certo, que está mais relacionada com a tecnologia. Perfeito. Professor, o senhor continua, o senhor é professor livre docente da USP, continua atuando dentro da universidade em pesquisas específicas dentro da universidade ou não? Olha, eu sou, na realidade, professor titular, certo? Uhum. Eu já passei por livre docência, adjunto e depois virei titular. Uhum. Eu virei professor titular, talvez muito cedo na minha carreira, uhum. né? Eu fiz uma carreira muito rápida, né? E, para você ter uma ideia, o mestrado meu eu fiz em menos de um ano, certo? Então, e aí o que aconteceu foi que, quando eu virei titular, eu, de certa forma, eu decidi não continuar na universidade, porque eu não tinha muito um perfil de administrador público, certo? Ah. Quer dizer, quando você chega professor titular, você está no topo da carreira, não, uhum. não tem mais concursos. E aí, nessa época aí, foi que eu me envolvi mais com a Opto. Uhum. Aí eu pedi para virar tempo parcial, quer dizer, eu tenho uma dedicação bem pequena à universidade, uhum. mas continuo com a minha função lá, tenho meus estudantes lá uhum. fazendo pós-graduação, mas eu não tenho uma atividade de dedicação exclusiva, por isso que eu pude me dedicar mais à Opto, certo? Eu tive que largar a mão da USP para me dedicar à Opto. Então, respondendo a sua pergunta, eu continuo como professor titular da USP, sou o tempo parcial dos parciais dos parciais, certo? E dedico a maior parte do tempo, tanto administrando a empresa como ajudando na parte de pesquisa e desenvolvimento. E o que é que está sendo pesquisado nesse momento na Opto? O que vocês estão querendo descobrir nesse momento lá, professor? Não, os equipamentos, tanto essa área de oftalmologia quanto a de espaço e defesa, na realidade, você nunca pode pôr o seu burro na sombra, certo? Uhum. Ela está sempre evoluindo. Se você parar um ano ou dois anos, você fica para trás, certo? Então, essa é um desafio e, por outro lado, é uma motivação pelo perfil que a gente tem, né? Então, estamos sempre desenvolvendo novos equipamentos. Estamos aí com 3 equipamentos sendo desenvolvidos em oftalmologia, fantásticos, certo? Que são equipamentos que vão trazer um diferencial no diagnóstico e tratamento de doenças no olho. Pra você ter uma ideia, no ano passado a gente lançou um laser para tratamento de uma doença na retina, certo? A retina é a parte sensorial do olho. E esse equipamento foi o primeiro do mundo, certo? E a gente tem um concorrente no mundo agora, certo? Que é um laser amarelo para tratamento dessa doença. Então, quer dizer, foi super motivante para a gente fazer o primeiro produto desse no mundo, e é um produto que certamente ele vai trazer um diferencial no tratamento de doença. Então a gente está sempre fazendo assim, tem 3 hoje em dia tem 3 sendo desenvolvidos, são produtos todos novos, não novos em termos de Brasil, mas novos em termos de mundo, certo? E na área de espaço, o grande desafio é que esse ano vai ser lançado o foguete que vai levar o satélite com nossos equipamentos, certo? Então é uma corrida contra o tempo, como a gente diz, é o nosso vestibular na área espacial, quer dizer, a gente tem feito tudo certinho, é um projeto que esse é o 5º ano dele. Faz tudo, submete a testes, tarará, tarará, mas o teste que conta é a câmera tá lá no espaço tirando fotos e mandando foto aqui para a Terra, certo? Então aí, depois que você passa nesse vestibular, aí as portas se abrem mais, de uma maneira mais... mais abertas para a gente. E quando é que então os equipamentos da Opto vão para o espaço? Em outubro, está programado para outubro, certo? Sair um foguete chinês que vai levar esse satélite brasileiro. Satélite brasileiro com equipamentos produzidos aqui em São Carlos, então? Com equipamentos produzidos aqui na Opto, isso. Perfeito. Professor, para a gente encerrar rapidamente, que dica o senhor daria para aquele estudante ou para aquele profissional que quer ter sucesso na carreira de empreendedor? O que é essencial na carreira de empreendedor? Uma dica para a gente fechar o programa de hoje. Eu acho que, como tudo na vida, você tem que levar muito a sério, certo? Então, se você é estudante, você tem que estudar muito, certo? Uhum. Estudar muito. Não existe. A gente não pode ter dó do nosso corpo, certo? O nosso corpo aguenta, certo? Aguenta noites sem dormir, aguenta semanas sem ter fim de semana, certo? E é uma fase, o estudante, que ele tem que investir muito, certo? Em estudar, em levar a sério o que faz. E o meu pai, ele tinha uma frase que era muito... que hoje eu generalizo um pouco mais, porque ele falava muito que na universidade, quando você entrava, tinha um arco invisível que falava assim, é proibido fazer diferente. que os professores, né, que eu posso falar isso, que eu também sou professor, né, então sem receio, né, os professores limitavam muito a capacidade inventiva, a capacidade de inovação do estudante. Então o estudante tem que viajar, a cabeça dele tem que viajar mais. Viajar não é parar de estudar e parar de trabalhar, ele tem que trabalhar muito e deixar um pouco da asa, um pouco para a imaginação dele, certo? Isso aí você vai treinando, quer dizer, as ideias elas podem até aparecer para quem não faz nada, mas com certeza essa ideia não vai ser uma oportunidade aproveitada, certo? Então as ideias acontecem e quem leva a sério, ela aproveita essa ideia e transforma em um negócio, algum produto, alguma coisa, certo? Então a minha recomendação é leve a sério o máximo, não tenha dó do seu corpo, não tenha dó de trabalhar muito e aí com certeza as suas oportunidades vão aparecer e você vai conseguir aproveitar. Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez, professor Jarbas, a sua presença aqui no Rádio Fiscar Convida. Muito obrigado. Obrigado a você, João. Obrigado ao Fiscar pelo convite. Obrigado. A gente fica por aqui com mais essa edição do Rádio Fiscar Convida em parceria com o programa Caminhos da Inovação. Um grande abraço a vocês ouvintes e até a próxima edição do Rádio Fiscar Convida. Esse foi o programa de entrevistas especiais da 95,3 FM, Rádio Fiscar Convida. O programa Rádio Fiscar Convida tem roteiro e apresentação de Mariana Pezzo, Flávio Mesquita, Ricardo Rodrigues e Tárcio Fabrício. E produção de Daniel Roviriego e Daniela Teixeira.